Ponto de espera. Você vai manter ponto de espera do cargo 193. O meu Bravo Oscar autorizado a alinhar e manter pista 35. O meu Bravo Oscar mantém saída Momo Transição Nizza. Bom, no 649, autorizado pouso, pista 10, vento 140 graus, 099. Pouso, pista 10, igual no 649. Bom, no 865, decolado 856, chame o controle Salvador na frequência 120, decimal 80, bom voo. 1280, obrigado, bom dia, 1865. Obrigado. Controle Salvador, bom dia, voo 1865. Voo 1865, contato rápido na decolagem, submantenha em nível de voo 360 via saída árvore. 360 via saída árvore, voo 1865. Torre Real, Hotel Romeu Golf? Hotel Romeu Golf, Torre de Salvador. Tá lembrando a área de sobrevoo, agora vai com Proa Norte para Simões Filho, sem interferência com a UNOSAT. Hotel Romeu Golf autorizado, direto Simões Filho, aguardando transferência. Aguardando transferência, tá autorizado, Hotel Romeu Golf. Romeu Bravo Oscar, mantenha a posição. Até o meu Golf, chame o controle Salvador na frequência 120, decimal 80. Chama controle 120, decimal 80, até o meu Golf. Voo no 093, autorizado a alinhar e manter, pista no 0. Alinhar e manter no 0, voo no 093. Controle ao Papa Romeu, Hotel Romeu Golf. Hotel Romeu Golf, mantém sobre a rede de voo visual 510 por 8 segundos. Filho, reporte para sobrevoo. Vai manter condições visuais 510, reportará Simões Filho para sobrevoo, Hotel Romeu Golf. Hotel Romeu Golf, qual é o tipo de equipamento? Romeu 44. Gente. Livre a próxima à direita, chama o Paulo Salvador na frequência 121, décima 1. 2149 agora, 1649. Zona 53, chame centro Recife, em 1, 2, 5, decimal 1. 2, 5, 1, 3, 2, 5, 3. 649, livrou na Porto Rádio. 649, bom dia, autorizado táxi Alfa, reporta de 3 vezes. Seu ataque de Alfa, reportará na Segredo, 649. Bravo Oscar, autorizado decolar pista 35, o vento 140 graus 08 nós. Voo no 093, autorizado decolar pista 10, vento no 40 graus, 08 nós. Iniciando 10, 093. O meu Bravo Oscar, decolar 258, chame o controle Salvador na frequência 120, decimal 80, bom voo. Grato, 2080, o meu Bravo Oscar. Controle Papa Romeu, o meu Bravo Oscar. Papa Romeu, Bravo Oscar, contato rádio na decolagem, submantenha nível de voo 320, via saída Momo. Só mantém 320, saída Momo, Romeu, Bravo Oscar. 649, Juliette, portão 62. Juliette pro 62, no 649, segue. 093, decolar 201, chame o controle Salvador na frequência no 20.80, bom pouco. 20.8, obrigado. Controle, bom dia, com 093, passam 1.200 pés. 1.093, contato radar na decolagem, sub mantém nível de voo 360, via saída Arbor. 360 via Arbor, com 093. Bom, 1.865, semicentro Recife, em 1.26, decimal 0. 1.260, bom, 865. Bom, 1.093, vai na proa de Alefa. Alefa, obrigado, 093. Controle Romeu Bravo Oscar. Preciso Romeu Bravo Oscar. Possibilidade de voar para o destino? Romeu Bravo Oscar, guarda de coordenação. Oscar. Papa Romeu, Romeu Bravo Oscar, chame Recife em 1.26.85 e solicite a prova direta do destino. Grata, 2.685, Romeu Bravo Oscar. 1093, chame centro de Recife, 126-0. Sou 1093, controle. Confirme para o 1093. Chame Recife, 126-0. Recife, 1260, gol 1093. Papa Romeu, até o Romeu Golf, controle. Até o Romeu Golf, está na escuta, está na região do Romeu Golf. Feito até o meu Golf, evitando sua mensagem para dirigir para Massari. Confirme sua estimada de regresso. Aproximadamente. 93, vai dar em ponto seguro, ao Cimec, show de energia severa, ok? Salvador, bom dia, Gol 092, informação Lima. Gol 092, passando identificação, desça nível de voo 050 via chegada Mari, o ajuste em Salvador 1020. Via Mari 050, 020, ajuste com 092. 1092 desse avião para 2000 pés, ajustado 1021, livre LF excluída. Cadê-se ao próximo localizador? Via 2000, reportará no localizador 1021, gol 1092. Papapá Lima, Papá Mike, prossiga. Está notificado do Anistia para o Liponto Del Rey, o nosso 44, Del Rey 1, pode colocar 0145. O Lima, Papá Mike, mantém sobre a regra de voo visual, reposta para cruzamento da pista. Reposta para cruzamento, Lima, Papá Mike. Zero, confirmando o nativo, Chico. Hotel Juliette Serra, chamou o som. Copiado 3, que eu vejo. Manati, autorizado, no meu pés inicialmente, corredor axé, curva direita, decolagem da 17, Hotel Juliette Serra, 95170. Hotel Juliette Serra, Torre de Salvador. Hotel Juliette Serra, autorizado a acionar, chame pronto para o lugar. Lima Papa Mike está próximo ao acesso norte para cruzamento entre Duna e Simbra sem interferir com o marcador externo. Quem se pode visar com a localidade de pouso? Reportada nacional, Lima Papa Mike. Hotel Juliette Serra, ajustando 021, no reporte no ponto de espera. Delta Mike 040 autorizado, Tony Yankee. É cola a pista no 7, curva direita, saída Coral. Transponder 5163. Bebê autonomia? Funcionamento táxi 2118, só 95, curioso louco. Lima Zulu Golf, autorizado a acionar, chame pronto para o táxi, ajuste no 021. Hotel Juliette Serra, autorizado a decolar, pistão no 7, vento no 40 graus, 09 nós. Torre Salvador, bom dia, gol 092, está a 2 milhas do estado, visual capista. Plano 092, continue a aproximação, agora de autorização de pouso. Entende, guardando 092. Fora do solo. Hotel Juliette Serra, decolado 29, chame o controle Salvador na frequência 120.80, bom voo. Serra, velho. Hotel Salvador, Papa Romeu, Hotel Juliette Serra. Hotel Juliette Serra, bom dia. Direto Manati, visual, repórter do CTR. Serra, preparado. Alô, bom dia novamente no 649. Informação Lima, autorização para Porto Seguro. No 649, Porto Seguro, autorizado. Nível 360, saída da Euleda após tirar do Porto Seguro. Curva direita, após decolagem, transponda 5401. Nível 360 aprovado para Porto Seguro, decolando a 10, curva direita da Euleda, voa direto do Serra Golfo Romeu. 5401, 208 ao controle, 649. Aponta para o puxo, o 629. Passará. Argentina, gol no 755. 755, positivo. Direto Duna 2010 para final e LS X-Ray, pistão 0, reposto estabilizado. Duna 2010, chama estabilizado, Duna 755. Bono 092, táxi via Alfa, Juliette, portão 05. Aterro meu Golf, que é próximo da rotatória. Aterro meu Golf, que é uma torre 1895. Uma torre, aterro meu Golf. Papá Romeu, aterro meu Golf. Aterro meu Golf, confirme intenções de pouso. Já na rotatória, já retorna aí, Enrimar, aterro meu Golf. Aterro meu Golf, reposte no solo da Enrimar. Reportar a solo controlado até o Romelô. Zulu Golf, ajuste no 021, no reporte no ponto de espera, papá. Golf, solo controlado. Hotel meu Golf, no solo 32, frequência livre. Livre, boa. Cinco a 2, milhas e meia do marcador externo, completa a aproximação final, pista no zero, LS, torre 118.95. 118.95, obrigado, boa sorte. Salvador, apoio de controle, 2583. Morning, Brazilian Air Force 2583. You are clear descending on 3,000 feet, altimeter setting 1021, flying direct to lunar position in order to intercept the localizing cross-polarized approach X-ray procedure on line 10. Okay, Brazilian Force 2583 is clear descend 3,000 feet, altimeter set 1021, and now direct lunar position for ILS, ELS X-ray runway 10 2583. Livre pouso na 10, voo no 755. Projeto Terra livrando agora a CTR, prossiga visual. Para Manati, no Acraco, no de conhecimento do controle reportar, serviço radar encerrado, frequência livre. Do 4234, portão 01, autorizado, chama táxi. Quatro dois três quatro, copiou o som. Zulu Golf, aguarde. Zulu Golf autorizado a decolar pista no 7, vento 140 graus, 07 mais. Salvador, bom dia, passarinho de 2023. Polo 755 no solo 42, livre a próxima à direita, chamo solo Salvador em 1, 2, 1, decimal 1. Salvador, gol 1755, se livrou, muito bonito. Gol no 755, táxi via Alfa, reporte antes do táxi da Juliette. Alfa chama antes da Juliette, você tem. Blue Golf, decolada 242, chama o controle Salvador na frequência 120, decimal 80, bom voo. Controle 120, decimal 80, lá para lá, bom voo. Gente, Lima Zulu Golf, sobe e mantém nível de voo autorizado, direto do coral, sempre corresponde na posição normal. Lima Zulu Golf. Gente, Lima Zulu Golf, celular 040, direto do coral, Lima Zulu Golf. Táxi 1649, tem 1-03 a bordo, 3 horas e 10 de Galeão. 9, aguarde para trás de novo. É, 4 9. Mantenha a posição. Uma dessa, Juliette, não está aceitando. Confirme? Não, o gol no 349, o gol no 75, só pra minha dúvida? O gol pode deixar de passar aqui, quem aguarda? Negativo. Paciente, então. Obrigado, colega. Bom gol pra você. Falou, grande abraço, então. O 4234, táxi autorizado direito ainda até o ponto de espera da pista no 0, no ponto de espera torre no 8195, quem negar o no 021. Vai até o ponto de espera no 0, que é a gente chama a torre por 895, ajustado no 021, 4234, né, continua. Uno 649, seguindo o Embraer, autorizado táxi via Pátio, táxi Índia. Ponto espera torre no 198.95, QNH 1021. 21, táxi, via 295, repassando. Gol no 755 após a passagem do Boeing da companhia, ingresso Juliette, remota 1-4. Após o Boeing, remota no 4, gol no 7-3. Passarete 2223, pronto, cópia. Cópia 2223. 02223, autorizado Vitória da Conquista, rota com plano de voo, nível 180, decolada pista no 0, após a decolagem curva à direita, na saída Arbor, transição Elefa. Transponder 5166, controle 120, decimal 8. Autorizado 180 para a Conquista, decolada curva à direita, Arbor Elefa, 5166, controle 208, sobe o formato de voo. Passarei 2223, ciente, cotejamento correto, estamos prontos para o spec para o metro. Yes, clear, before the left approach runway 10, report status in localizer. It was clear, directed to a position, descent 3000 feet, to 583. 583. O Golfo contato o radar 12 milhas, passa, atinge, mantém 4000 pés, lemas no Golfo. Ciente, aqui já foi direto destino, não lembro de ver. Game Proa. Tá livre de destino na escuta chamada de pouso. Ciente, já foi uma para o mesmo lugar. Direto destino na minha escuta. Ciente, direto destino na escuta, não lembro de ver. 649, tudo bom dia, autorizado no 0. Bom, no 649, autorizado a alinhar e manter, pista no 0. E manter, pista no 0, no 649. Salvador, é o Mike Zulu Hotel? Mike Zulu Hotel, prossiga. Bom dia, solicito autorização de reboque aqui da remota 1-2 para o gate 1-0 no pátio 1. Mike Zulu Hotel, autorizado. Remota 1-2 para o gate 1-0, autorizado. Ok, autorizado. 08, vai chamar o controle de Salvador. Obrigado, bom dia. Azul 4234. Bom dia, sobe 350, direto Jambo. Sobe 350, direto Jambo, azul 4234. No 649, autorizado decolar, pista no 0, vento no 40 graus, 08 nós. Fiverr 3, establish on localize, LS X-ray runway 10. Roger that, to Fiverr 3, you are passing Luna position. Complete ILS approach for only 10 to detect over the tower on 118.95. Over the tower, 118.90.253. Salvador, bom dia, azul 2790. Confirme. Azul 2796 com a Mike, autorização João Pessoa. 49 decola 251, chama o controle Salvador na frequência 120, decimal 80, bom voo. 208, 349. 1125. Gente, aguarde. Controle Salvador, voo 649, 1710, Israel. Bom dia, contato radar vigilância, sobe 360, direto Leda, voo no 649. Comprou de Leda, 360 subindo, no 649. Posto 583, clear to land 1A10, wind 140 degrees, 09 knots. Clear to land, runway 10 to 583. Salvador, muito bom dia, azul 2783, cliente da Lima, autorização vitória da conquista. Azul 2783, autorizado. Vitória da Conquista, rota conforme o plano de voo, nível 180. Decola da pista 10 após a decolagem, curva à direita na saída Arbor, transição Elefa. Transponder 5172, controle 120, decimal 8. Autorizado conforme rota 180, decola da 10 com curva à direita, Arbor, Elefa. Transponder 5172, controle 208. Azul 2783, está na 3 Lima, parte 3. Azul 2783, quanto agimento correto, chama pronto para estiver acionamento. Semana pronto, puxa acionamento Azul 2783, bom dia. Passaram 2223 na escuta? Na escuta, 2223? Confirme posição? Passaram 2223, confirme o estacionamento? Hot 2583, clear the back trap, confirm for the apron. Okay, VIP apron, 2583.